Olá, estamos iniciando o programa Antena Web Show aqui pelo canal 2 da Rádio Antena Web. Neste domingo, uma boa noite para você e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu, Mendonça, contigo com 2 horas de programação de muita música para você. A partir de agora, vamos trazendo aí nesse bloco inicial Alcione, Wave. Depois, Capital Inicial, Fátima. Ira, Flores em Você. Depois, Ney Mato Grosso, Medo de Amar. E ainda, Adriano Calcanhoto, Naquela Estação. E fechando esse bloco aí, Gal Costa, Caminhos do Mar. Então vamos iniciando a nossa programação do Antena Web Show aqui pelo seu canal 2 da Rádio Antena Web. Uma boa noite para você. A partir de agora, vamos decolar nesses sucessos que eu trago para vocês neste domingão. Uma boa noite. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, tudo que eu nem sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Vem de mansinho a brisa e me diz: é impossível ser feliz sozinho. A primeira vez era a cidade, na segunda o gás, a eternidade. Agora eu sei da onda que seguiu no mar, estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Primeira vez era a cidade, na segunda o cais, a eternidade. Agora eu já sei da onda que segueu o mar e das estrelas esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Sozinho, sozinho, sozinho, sozinho, sozinho, sozinho, sozinho. Sozinho. À noite as canções mais bonitas têm sido escritas com versos de amor. À noite

E depois iniciamos aí um bloco internacional com Luiz Miguel Dizem. E depois mais música pra você aí na sequência, ok? Uma boa noite pra você. E mais uma vez, obrigado aí pelo carinho da sua audiência aqui no Canal 2 da sua rádio Antena Web, o programa Antena Web Show. Eu, Mendonça, contigo, fazendo aí essa companhia gostosa, né? E tendo vocês aí como companhia, né? Então vamos lá com essas faixas e depois muito mais aí pra vocês, ok? Ah!

O cego não precisa estar todo o tempo sentado. Mas caso seja necessário auxiliar um cego a localizar uma cadeira, você pode guiá-lo até a mesma e põe a mão da pessoa sobre o encosto da cadeira. Explique se o assento tem braço ou não. Atenção! Deixe que a pessoa sente-se sozinha. Ser diferente é ser igual. Cego não é burro. Com todo o respeito. Uma campanha. Camoazo II. Dice que haciendo el amor sin barreras ni freno se aleja el delirio, se olvidan los sueños, se llega al hastío, se enfría el deseo. Dicen que así es el amor. Si así es el amor, al nuestro le queda poco más de media luna. Tiempo que dura, las rosas abiertas en la primavera. No falta una noche que mis besos galopen por valles y montes y siempre acabemos haciendo el amor. Dicen que haciendo el amor bajo soles y estrellas se acaba el misterio, se muere el poema, son menos los celos y el fuego no quema. Dicen que así es el amor. Si así es el amor, al nuestro le queda poco más de media luna. El tiempo que duran las rosas abiertas en la primavera. No falta una noche que mis besos galopen por valles y montes y siempre acabemos haciendo el amor. Si así es el amor, al nuestro le queda poco más de media luna. El tiempo que duran las rosas abiertas en la primavera. No falta una noche que mis besos galopen por valles y montes y siempre acabemos haciendo el amor. Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da Rádio Antena Web. Neste domingão, uma boa noite pra você, hein? E obrigado aí pelo carinho da sua audiência. E neste bloco musical agora, vamos trazer aí mais música internacional pra você. Começando aí com Air Supply. Depois, Daniel Boaventura, ainda Lara Fabian, e fechamos aí com Elvis Presley. nesse bloco. Depois mais música pra você aí, ok? Todos têm aí uma excelente programação na Rádio Antena Web no seu canal 2, ok? Eu, Mendonça, levando para você 2 horas de programação musical, ok? Daqui do Estúdio 2, Urânia, São Paulo, Brasil, para você aí do mundo, né? Atravessando os oceanos. Onde quer que você esteja, aquele abraço para você, ok? Muito carinho mesmo para você, nosso ouvinte aí da Rádio Antena Web, no seu canal 2. Esse programa Antena Web Show. Então vamos lá para a nossa musical, né? Someone you love beside you. Even the nights are bare.

just don't let a good thing die. Well, honey, you know I've never lied to you. Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da Rádio Antena Web, neste último domingo do mês de agosto. Uma boa noite para você e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E nós vamos fechar o bloco, né? Baixando a cortina aí do Antena Web Show com esta seleção musical que trago agora e vou enumerá-las para vocês aí, né? E desde já vou fazer a minha despedida aqui, agradecendo o carinho de cada um de vocês que esteve aí conectado com a Rádio Antena Web no seu canal 2, né? Na audiência do programa Antena Web Show. Eu quero estar contigo aí no próximo início da semana, né? O próximo domingão aí. Até lá, que todos tenham uma excelente semana aí pela frente, abençoada por Deus, com muita paz. Que Deus livre de todo e qualquer mal, ok? E muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. E eu vou deixar pra vocês agora, tocando aí, Índia Malhoa. É só tu que me fazes feliz? Depois, Ruth e Marlene, Coração Sem Dono. Depois, Luiz Felipe Reis, Amor Numa Noite de Verão. E depois, Mônica Sintra, Sempre Que Precisares de Mim. E ainda, Paulo Gonzo, Vem. E encerramos a programação, este bloco aí, com Roberto Leal, Menina Faceira. Opa, tem mais uma aqui ainda, né? Leonel Nunes, O Canto da Sereia. E ainda com Leonel Nunes, Uma Casa Pequenina Como a Nossa, né? Agora encerrou mesmo o bloco e a programação, ok? Até lá! Sonho que a noite me impede de dormir. Não posso resistir.

Vem, vem agora, não venhas jamais. Não venhas nunca. Vem, que já é tarde. Já te disse tudo. Não resta nada. Vem, que não te quero mais. Vem, olha-me nos olhos. Deixa o vazio. Deixa-me tudo. Deixa-me pouco. Deixa-me sozinho. Deixa-me louco. Louco. Louco. Vai que é madrugada. Lisboa acorda. E no silêncio do teu corpo que ontem era dourada e agora é de um amor morto. Vai, diz-me adeus. Vai, já não importa. Esquece o meu nome. Fecha essa porta. Vai, diz-me adeus. Vai e diz-me adeus. Vai que é madrugada. Lisboa acorda e no silêncio do teu corpo era dourada e agora é de um amor morto. Toda vez que eu vejo

Ai, não sou um rapaz traidor. Ai, não sou um rapaz solteiro. Ai, não sou um rapaz traidor. Ai, deixa-me dormir contigo à barra do cobertor. Ai, deixa-me dormir contigo à barra do cobertor. Ai, não olhes pra mim, não olhes. Ai, eu não sou o teu amor. Ai, não olhes pra mim, não olhes. Ai, eu não sou o teu amor. Ai, eu não sou como as figueiras que dançam no tambor. Ai, eu não sou como as figueiras que dançam no tambor. Ai, esta noite à meia-noite, ai, eu vi um lindo cantar. Ai, esta noite à meia-noite, ai, eu vi um lindo cantar. Ai, era os anjos no céu, ou a sereia no mar. Ai, era os anjos no céu, ou a sereia no mar. Ai, era os anjos no céu, ou a sereia no mar. Ai, era os anjos no céu, ou a sereia no mar. Ai, era os anjos no céu, ou a sereia no mar. Ai, era os uma casinha de um pobre é um cantinho do céu. Por toda a telha que a cobre há sempre a graça de Deus. Tem mais graça, mais encanto, quanto mais pequena for. Ficamos mais perto, portanto, quanto mais perto, melhor. E uma casa pequenina como a nossa, e é uma bênção divina que as nossas almas adoçam. Braseiro que nos aquece primeiro e nos conforta depois. Que pena, e era não ser mais pequena, para só cabermos os dois. A esperança também chega, a luz deste ninho estreito. A fé é quem põe a mesa, o amor serve de leito. O trabalho é sem lume, jamais se apagará. Não se abre a porta ao ciúme, porque não cabia lá. E uma casa pequenina como a nossa, e é uma bênção divina que as nossas almas adoçam. Braseiro aquece primeiro e nos conforta depois. Que pena, e era não ser mais pequena, só cabermos os dois. Uma casinha de um pobre é um cantinho do céu. Por toda a telha que a cobre há sempre a graça de Deus. Tem mais